Charlie F. Barra meu Victor Charlie Echo, como recebe? Ok, está 5 milhas da posição coral, o serviço radar terminado. Mantenha o nível de voo 1100, chame o controle Miguel na frequência 1201. Pouso 973, aciona identificação, chegada a Mare, esse mantém a 2 mil pés, ajuste altímetro 1012. Passando parte 3, prossigo. Autorizado, autorizado. Reporte para ingresso no parte 1 para prosseguir até o 03. O Alfa Yankee Papá. Uno 995, acione identificação, chegada a Bom Fidesse, mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro 1012. E o 5973 foi a posição em TAP. Autorizado, autorizado ingresso até o portão 03 do Alfa Yankee Papá. Confirme. Cortado sua transmissão, viu? 903. 5903 está efetuando um pequeno desvio à esquerda da rota e as informações sobre a posição intacta, ok? Sente, então é o término desvio. Rosário, vou adicionar na porta. Será por 3 mil. Sente. T597, ação de educação, chegada a Gonf, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste em 10012. Obrigado. Duna da presente, o Rio 59. Sente, vamos estabilizado. Tá ligado. Sente, o Alfa Yankee Papá, bom dia. mandou 60 para 4.7. Pode guardou, né? Mantém o perfil Gol no 995, descendo para 2.000 pés, ajusta na 092. Vamos estabilizar o final do procedimento. 995, mantendo o perfil da chegada, descendo para 2.000, reportagem estabilizado. Ouviu o sinal 973, estabilizado na final, pistão na 0. 7, 1.000 marcador externo, completo o final do procedimento. Chame Torre na frequência 118.95. 1895, graças, bom dia. Bom dia, o Rio Cedo 973, na final está avisado. Rio 5973, reporte quando baixar travado. Reportará. Chegada. Bom, desse mantenha 4.000 pés, ajuste o altímetro 0, 1, 2. Passando externo, baixado travado, 5973. Livre pouso na 10, venta de 100 graus com 7 nós, Rio. Ok, 100 com 7 nós. O 973 no solo aos 27, livra à direita na 219. Livrando à direita 219, liberando sim. 95, localizador. CS, passa a duna, completa o nosso procedimento LS 3, pistão a zero, chame torre na frequência 18.95. 18.95, valeu. Se a via alfa e quilo, até o pátio 3, atento ao balizador. Alfa e quilo, atento ao balizador, 5973. Salvador, bom dia, gol 1995, sim, para baixar o trabalho. Gol 1995, tem livre pouso na 10, o vento é de 0,70 graus com 8,9. Gol 1995, pouso autorizado, pistão no zero. No 5, desse mantém 050. Chegada bom, se ajuste, ultimação 012 e aciona a notificação. O 3517, desse mantém 2000 pés de ajuste, altímetro 1012. E vamos para o procedimento LS X-ray, pista no zero. Cliente para 2000 pés, cliente para ajuste, reportará o LS, que é o 3517. Victor, eu vou chamar a Sola, prossegue na Cisco. Solas 33, prossegue via Alfa, antes da Juliette, 121-299. Alfa, antes da Juliette, 219. 99. Gol 1995, estava se aproximando da Juliette. Bom dia. Bom dia, gol 1995, Juliette, portão 1 a 0. Juliette, por 10, por 9. Localizador, tá 3597. Sim, passa a duna, completa o final do procedimento, ele é essa Croatian e torre 118-95. 118-95, tá 3597. 1804. Pra chegar 804. Tá efetuando desvios? É, ativo. Tô com a proa de duna, deveria voar a posição pelo. Corrigir então, 804. Sim, temos um tráfego na final da pista, não zero. Salvador, muito bom dia, Altan 3597, baixado travado, vai passar externo. Altan 3597, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 7 nós. Gente, livre pouso, Altan 3597, 90. O 804 está autorizado, descida até 2000 pés, ajuste, o time entrou 10, 12. Informe o final do procedimento ILS X-ray, pista no zero. 2002, repartando X-ray com 804. Gol no 705, desce, mantenha 3000 pés, ajuste no 0, 1, 2. 3000 pés, 12, gol no 705. Charlie Net chegou, 804. 7, passa a duna, completa o sinal de procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 295, 804. Gol no 7, 115, desça para 2 mil pés, ajuste 10112, informe o final do procedimento LS X-Ray. 2012, informe o final do X-Ray, gol 715. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3171, da informação ECO, autorização Guarulhos. TAM 3171, está autorizado Guarulhos, do nível 360, via rota Grid, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após Trive, conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Grid. Controle Salvador 119.8, aciona 5573. 3171, está autorizado Guarulhos, nível 360. Bridge, Epsilon 6, BHZ, direto Trive, pós direto posse. Recolhemos 0, curva direita, Nadael, Leda, direto Bridge, 119.8, controle, 5573, transforme. Cotejamento correto, 612, chama pronto, está 3171. Câmara. Pouso na 10, 200 de 100 graus com 8 nós. Autorizado, pouso 10 com 804.